Eu nunca fui CDF na nota, mas meu rap declara mais que CPF na nota. Pego o PDF e anota, trago a carga que sobrecarrega a mente. Se a rima é um frete, então eu vim pra ser o chefe da frota, do DF ao RJ. Com uma condição, a nossa seleção aqui não é a CPF que vota, é de Mos Def e sabota. E resgata a criançada com autoestima e cultura numa postura que nem a Unicef adota. O rap importa, e quando o Estado fecha escola, diz pra mim quem vai abrir a porta. Quem? E não preciso ser bom aluno pra saber que a boca da fome mata mais que a boca de fumo. Esse é o resumo da vida de consumo que nos consome. A fama de forma infame ainda fomenta muita fome. É foda, iPhone, TV, plasma, mas a escola ainda é precária. A saúde é um hospital fantasma. Ostentando seus troféus, aquele que senta no trono dos reis desconhece o banco dos réus. Desfila impunemente o Lorde dos falsos, e a justiça é como a serpente, só morde os descalços. Não é o mesmo crivo moral no livro penal. O crime é relativo, depende do indicativo social. Se o moleque rouba, vai pro presídio marginal, mas a empresa é absolvida de outro genocídio ambiental. Esse é o Brasil, um país de poucos. Esse é o Brasil, um país dos bolsos. Cortaram as pernas do povo, mas o poder é controlado pelos braços do povo. Esse é o Brasil, um país dos porcos. Esse é o Brasil, um país dos lobos, país dos tolos. Não é que não existe a lei, mas é que a lei aqui não é pra todos. Fazendo free com Fábio, acendi outra brasa. Mil planetas pra NASA, canetas na faixa de Gaza. Hip hop minha casa, extravasa menino. Menos eu pra nós chegar, uni judeu palestino. Rap é nosso hino, pique doutor destino. Neto de Dona Inácia, sagaz igual Severino. Filho da Dona Selma, fluente no português fino. Que sempre me dizia, Nando, tome atino. Fui tomar mais juízo, no pote só tinha coca. Dispensei feed de fanta, serviram Pepsi choca. Sociedade ator que morre no Rio. A mesma não se comove com tanta morte no Rio. Mais um copo vazio pra quem tem sede de fútil. Ser foda tem tantos querendo, difícil é se tornar útil. Inútil gastar saliva com os donos da verdade. Quem acha que sabe tudo não sabe nem da metade. Terra da impunidade, vieram de caravela. Tanta coisa mudou, Zinzala virou favela. Entre beco e viela, fui pedir a mão dela. Onde morre Escobar, comente pra ser Mandela. Seu time ganhando, cegando mais patriota. Estamos contando corpos, eles contando as notas. Anedota, dota, cota da TV racista. Mil escravos da novela, um pra capa de revista. Quantos na entrevista fogem da guilhotina? Que ignora currículo julgando a melanina. Coca, cafeína, nicotina liberada. E a droga da farmácia com a venda deliberada. Algo vicia, cirrose, morte na estrada. Então explica por que maconha é discriminada. Manipulada nação que segue, segue igual gado. Apreciando a tela de um Da Vinci perturbado. Como mudar o quadro? Presos à moldura. Tá sobrando MC onde falta rima madura. Que muda o menor de fura com cultura e leitura. Pra não fugir da escola e nem da viatura.